Tô aqui, RD, difícil de se iludir. Tem que saber curtir, no Granja, no Morumbi. Na função sem dar bala, com as minas sem pomala. Na noite sem dar brecha, se não chicote estala. Zona Leste, Zona Sul, sem gambé pra roubar bris. No whisky Red Bull, um pack ameniza. Os ladrão na fundão, subindo de sapão. Infantaria do rap, no bicho papão. Um profissional na profissão, tem talento. Emboca várias vezes e é difícil ser detento. Aqui é nós que tá, aí gerente não se mexe. Uma ação perfeita, na busca do cash. Mas não é pra qualquer um, tru, tente entender. Às vezes essas fitas, compadre, não é pra você. Zé Povinho tá na rua, fazendo seu papel. Caguetando meio mundo no radinho da Nextel. Filmando vários truta, dando fuga pela Dutra. Cortando a marginal, capotando viatura. E o boy lá do Colinas, moscando lá na Norte. Parado no farol, perdeu só pajero esporte. Se isso contamina, eu sigo a minha rima. Apenas mais um fato, em várias rotina. E tem, no vai e vem, eu sei que tens. Molequinho com saquinho, na linha do trem. E também, do outro lado, tá vindo alguém. Meio assustado, com as notas de 100. Só pra você ver, mano, que aqui é desse jeito. Tem que saber chegar, conquistar seu respeito. Um salve pros guerreiros, Novão, Santinês, Vila Guarani, Santa Cruz, 1, 2 e 3. Monte Castelo, Jussara, Predim, Colonial, CPO, Dom Pedro, Pinheirim. Pelo rap até o fim, tamo junto com os guerreiros. Um salve pra Zona Oeste, Pôr do Sol, Limoeiro. Cada beco e favela, cada gueto e viela. Cada vila, cada bairro, cada canto de uma cela. Que esse som possa chegar, alcançar o verdadeiro. Que luta, que batalha pelo rap o tempo inteiro. Que na vida, mantenha sempre a cabeça erguida. Só depende de você, é de você essa briga. Infantaria do rap, aqui pede licença. Exército do gueto, aqui a guerra intensa.